mas o povo se juntava para ver. Esta é a rádio Mateus 6:33 e nós estamos falando de Vila Velha para toda a internet. Hoje, 30 de maio, um sábado do ano de 2020, eu, pastor João Alves, irei meditar juntamente com vocês na gloriosa palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 11. Então é a carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 15. A carta de 1 Coríntios vem logo após Romanos, né, irmãos? Romanos. Ela foi escrita por Paulo para a igreja de Corinto e para todos os cristãos do mundo, né? E o propósito era identificar problemas na igreja que acabara de ser criada, né, em Corinto, e também oferecer soluções e ensinar aos crentes como viver para Cristo em uma sociedade corrupta. Né? Então nós vamos meditar nestes versículos, nessa perícope. São duas perícopes, né? Na do versículo 1, versículo 2 e do versículo 3 até o versículo 11. Perícope, pastor? É perícope. O que é perícope? Perícope é uma porção de alguns versículos da Bíblia que traz uma ideia completa, né? Traz uma ideia completa. E como eu sei, pastor, qual é uma perícope? Normalmente, as Bíblias mais tradicionais, ela grifa em negrito a primeira letra da primeira palavra de uma perícope. E você vai lendo os versículos. Quando você chegar no próximo, na próxima letra em negrito, ali acabou aquela perícope, né? Porque a perícope começa na primeira letra de uma primeira palavra de um versículo da Bíblia e vai até o versículo anterior da próxima letra em perigo. É sempre importante, irmãos, quando formos estudar a Bíblia, meditar na palavra, nós meditarmos num trecho completo. Num trecho completo. Porque traz uma ideia completa, né? Traz uma ideia completa. E então nós vamos meditar nessa palavra. Eu vou usar a Bíblia Viva, porque é uma linguagem mais acessível. Mas, como sempre eu digo, né, nós temos a NVI aberta, a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, também está aberta. E temos o dicionário Strong, para que, se preciso for, nós consultarmos. Vamos lá então, irmãos. Versículo 1. É Paulo falando. Agora quero lembrar a vocês, irmãos. Estava falando para a igreja, né, irmãos? Essa carta é para a igreja, para cristão, né? Agora quero lembrar a vocês, irmãos, aquilo que o Evangelho é na realidade, porquanto ele não mudou. É a mesma boa nova que eu lhes preguei antes. Vocês o receberam bem e ainda o recebem agora, pois sua fé está solidamente edificada sobre esta maravilhosa mensagem. Que maravilha, né, irmãos? A nossa fé, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Aqui, ó. Pois a sua fé está solidamente edificada sobre esta maravilhosa mensagem. Texto bíblico. 2. E é esta boa nova que o salva, se vocês ainda crerem firmemente nela. A não ser, naturalmente, que vocês não tenham crido nela realmente desde a primeira vez. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito, isso é, que Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria, e que foi sepultado, e que 3 dias depois disso levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham predito. Ele foi visto por Pedro e mais tarde pelo resto dos 12. Depois disso, ele foi visto por mais de 500 irmãos cristãos de uma vez, muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido agora. Depois foi Tiago quem o viu, e mais tarde, todos os apóstolos. Por último de todos, eu também o vi, é Paulo falando, bem depois dos outros, como se eu quase tivesse nascido tarde demais para isso, porque eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado apóstolo pela maneira como tratei a igreja de Deus. Ele era um perseguidor de cristão, né, irmãos? E se converteu. Entretanto, o que eu sou agora, li tudo porque Deus derramou grande bondade e graça sobre mim, e não sem resultados, pois eu tenho trabalhado mais arduamente do que todos os outros apóstolos, embora não fosse eu que efetivamente o estivesse fazendo, mas sim Deus operando em mim para me abençoar. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o Evangelho a vocês, e vocês creram nele. É o Evangelho que tem que ser pregado. Que maravilha! A fé tem que ser alicerçada na palavra de Deus, não é em experiências, não é em testemunho de outras pessoas. O testemunho, as experiências, elas contribuem para fortalecer, mas a fé, ela tem que ter como base o texto bíblico, a palavra de Deus, que é Deus. Nós não podemos pregar outra coisa, nós temos que pregar a Bíblia, que é a gloriosa palavra de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, meu Deus. Está difícil a vida, não encontrou saída, e a tristeza invade o teu coração. Se tu estás cansado, se o fardo está pesado, Jesus vai te levantar do chão. E é isso, irmãos. Então, nós percebemos que a maioria das igrejas ainda tem pessoas que não creem. Pastor, como pode? Não é, pode, irmão. Às vezes a pessoa está ali buscando acreditar. Às vezes a pessoa está ali buscando crer, está lhe faltando algo, e ela vê essa alegria na vida de alguns cristãos. Então elas são até honestas. Elas não creem, mas elas estão ali. Elas estão ali, né? E algumas estão caminhando em direção à fé. Agora, tem outras que estão ali simplesmente fingindo, né, irmãos? Ah, porque tem um ambiente agradável para os filhos, uma igreja grande, tem lá esporte, tem teatro, né? Ah, então melhor deixar o filho aqui do que deixar no mundo, né? São uns que têm conveniência. Outros deixam lá no culto de jovens e vai embora, vem pegar só na volta, quando termina o culto de jovens. É como se fosse um babá para os filhos adolescentes deles, né? Né? Outros estão ali porque a alimentação ali entre eles, ali, quando faz um junta-panela ou um mutiore, é gostoso. Então, estou ali, pessoal bacana. Outros porque um amigo levou. Outros porque nasceram no berço cristão, mas ainda não teve o encontro pessoal com Cristo, né? Então, agora, os impostores, eles não devem ser removidos da igreja, essas pessoas estão fingindo. Não, não deve ser. Por quê? Porque esse trabalho de excluir pertence somente a Cristo. A menos que essa pessoa venha praticar atos que contrariem a doutrina da igreja, né? E depois de ser advertida, orientada, insiste ainda. Aí não é certo, né? Mas essas pessoas que estão em busca, essas pessoas que estão ali por outros interesses, não deve ser excluído, não. Elas que têm a hora, né? Cada um tem a sua hora, né? Cada um tem a sua hora. Tem que deixar ali, deixar Deus trabalhar, né? E as boas novas de Cristo é que salva, mas ela só salva aqueles que crêem de verdade. Não é porque é filho de pastor, não é porque dá dízimo, não é porque vai para a igreja, não é nada disso. Tem que crer de verdade, tem que acreditar que isso é uma verdade, né? Porque sempre vai existir pessoas que vai dizer que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, que elas não acreditam. Sempre vai existir pessoas dizendo que isso é uma forma de prender as pessoas, né? Alienar, né? Mas a Bíblia nos relata aqui várias testemunhas. Cristo, ele andou ali depois ressuscitado 40 dias, que era para o máximo de pessoas pudessem vê-lo e testemunhar a favor, e testemunhar, né? Não foi em vão, né, que ele ficou ali. Mas sempre vai ter pessoas que não acreditam, né? Mas quando Paulo estava pregando, estava falando isso, enviando essa carta, ainda tinha aquelas pessoas que viram Cristo antes, no ministério, viram Cristo quando foi crucificado e viram Cristo ressuscitado. Havia ainda testemunhas, né? Então Paulo até lembra, alguns já morreram, mas ainda tem testemunhas que viram isso. Então a ressurreição de Cristo, a ressurreição é fato histórico, histórico com H, é história com H, é fato, né? Então nós não podemos, irmãos, ser desencorajadas por essas pessoas duvidosas, né, que negam a ressurreição. Nós não podemos, porque tem. Eu sempre falo, se na Bíblia tiver uma vírgula que for mentira, toda ela é mentira. Toda ela é mentira, né? Então nós temos que crer que Cristo ressuscitou. Que Cristo ressuscitou e viveu 40 dias entre os homens, né? E a partir daí nós devemos nos encher de esperança, porque saberemos que um dia eu, você, nós veremos essa prova viva, estaremos na presença de Cristo quando Ele voltar. Aí nós vamos testemunhar também, né? Nós veremos, nós seremos testemunha quando Ele voltar. Quando Ele voltar. No texto, Paulo fala que Tiago também viu, né? Tiago era um meio-irmão de Jesus, né? Ele era irmão de Jesus por parte de Maria, porque Jesus não era filho de José. Jesus era filho adotivo de José. Jesus era filho de Maria e o Espírito Santo. Foi um ato milagroso. E Tiago era filho de Maria e de José. Então Tiago era irmão de Cristo por parte de mãe. E no início, nenhum deles acreditavam. Nenhum dos irmãos de Cristo, até a mesma, né? O pessoal não acreditava, não. Achava que Cristo estava ficando pinel, estava xarope. Né? Eles não acreditavam, não acreditavam, né? João 7,5 fala, né? Que até a família de Jesus Cristo tinha dificuldade, irmãos, em acreditar. Então, por isso que nós temos que entender, né? Quando a pessoa está duvidosa e tal. Olha lá, João 7,5: pois nem os seus irmãos criam nele, irmãos de carne. Não acreditava nele, não. Agora, depois de ver o Cristo ressuscitado, bem, não teve jeito, né? Tiago teve que. E Tiago passou a ser um grande líder da igreja de Jerusalém. Na verdade, irmão, se nós formos analisar com frieza, o primeiro papa, né, da igreja católica não foi Pedro, foi Tiago. Tiago, porque o primeiro concílio, a primeira reunião de toda a igreja, quem dirigiu foi Tiago. Não foi Pedro que dirigiu aquela reunião. Aquela reunião quem dirigiu foi Tiago. Então, Tiago é o Papa. É o Papa. Né? Nós não acreditamos nisso. Nós cristãos não acreditamos nisso, irmãos. Porque nós acreditamos que o amor de Deus se manifestou a todos, né? Mas se for levar conforme apura-se a Igreja Católica para denominar o grande líder deles, o primeiro grande líder deles, na verdade eles estão errados, porque não é Pedro. Na verdade, conforme Atos 15, 13, o que que fala em Atos 15, 13? É texto bíblico. Depois que eles terminaram, quer dizer, depois que eles terminaram de apresentar suas defesas, esse aqui é no Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio. Depois que eles terminaram, falou Tiago, falou por último, resumindo tudo e batendo o martelo. Falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Quer dizer, presta atenção no que eu falo, né? E Tiago escreveu um livro, né? Que está no Novo Testamento. Tiago. O apóstolo Paulo, ele tinha uma necessidade de confirmar o seu apostolado. Apostolado, irmão, o apóstolo, o primeiro apóstolo, a primeira figura de apóstolo é aquele que viu Cristo, que conviveu com Cristo, né? Tinha 13. Era 12 e mais Judas, né? Porque no lugar de Judas entrou Matias. Aí depois apareceu Paulo. Então, os 13, né, com Matias substituindo Judas, eles viram Cristo vivo e depois ressuscitado. Paulo só viu a Cristo ressuscitado. Mas ele era considerado também um apóstolo. Mas ele tinha dificuldade, porque ele tinha que estar provando isso, né? Porque ele havia sido um perseguidor da igreja, um grande perseguidor da igreja, porque ele era um fariseu. Ele era um fariseu, né? Tanto que a conversão dele se deu quando ele estava indo para Damasco com carta das igrejas, dos governos, para poder prender cristão. Aí no meio do caminho, né, conforme Atos 9, no meio do caminho ele teve um impacto. Cristo apareceu e falou: o que você está fazendo, velho? Está perseguindo, me perseguindo? Ele falou: como estou te perseguindo? Não, se você persegue os meus, está me perseguindo. Olha lá, Atos 9, 1. Saulo, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas, né, para as sinagogas de Damasco. No 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Era Cristo falando com ele. Ali deu a conversão. Foi quando aconteceu a conversão. E ele se converteu de fato e de verdade, que ele passou então a ser um missionário, um pregador, um anunciador da palavra. Trabalhava anunciando as verdades de Cristo. É, tinha um chamado, né, irmãos? E atendeu o chamado. Paulo lembra aos irmãos de Corinto que o que ele pregou era o que estava no Evangelho, as boas novas. É claro, eles só tinham o Antigo Testamento, porque, como podemos perceber, essa carta que Paulo mandou viria a fazer parte do Novo Testamento. Mas então, no início da igreja, a pregação já era fundamentada na palavra. E qual palavra? No Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele tem base suficiente para nos indicar que a graça do Senhor já era manifesta. Agora, irmãos, imagine um mundo sem Bíblias. Às vezes a gente tem uma, duas, três, o pastor às vezes tem mais Bíblia em casa, né? Mas é difícil uma casa onde não tem uma Bíblia. Às vezes está lá servindo para poder suportar algum peso, né? Está lá para enfeitar uma estante, às vezes está aberto lá no, numa página há 30 anos e as pessoas abrem, você quer ler o que está escrito. É, às vezes tem alguns lugares que as pessoas, porque acham que a folha é uma folhinha bacana, as pessoas usam para poder enrolar maconha e fumar. Então todo mundo tem Bíblia. A Bíblia hoje tem um, né? Mas o importante é ler a Bíblia, é estudar, né? Então, mas a verdade é que, embora no nosso, a nossa realidade é que todos tenhamos uma Bíblia, mas existem lugares onde ainda não existem Bíblias. Existem lugares no mundo em que as escrituras sagradas são desconhecidas. E as pessoas que vivem nesses locais não sabem nada de Jesus. Você acredita no negócio desse? Tem, irmãos, ainda tem povos. São poucos, mas tem povos que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Ou por ouvir dizer, ou não conhece a Bíblia. Agora, essa verdade, ela deve nos encorajar a orar intercedendo, não apenas para que a palavra de Deus chegue até eles, mas que também eles, assim como nós, possamos perceber o quanto a Bíblia é valiosa. O Brasil é uma bênção, irmão. O Brasil, se nós lutarmos pela nossa liberdade, para permanecer essa liberdade, o Brasil é uma bênção, porque todas as religiões podem se manifestar, cada um pode abrir a sua portinha aí, entendeu? A verdade prevalece. Tem locais onde abominam religião, não importa qual. Tem locais onde só existe a religião do Estado, do governo, né? Então nós temos que agradecer que nós temos acesso à Bíblia, que nós temos acesso à igreja, porque há locais onde, se você levantar o dedinho falando que é cristão, você está condenado à morte. Está condenado à morte. Então, é importante nós valorizarmos a Bíblia, porque sem a Bíblia, irmão, nenhum de nós teríamos a ideia mínima de como ser salvo. Né? Não teríamos, porque, ou sequer saberíamos que precisamos da salvação. Deus deixou escrito, registrado, entendeu? Para que não se alterasse. Porque religião, que cada um escreve o que acha, o que pensa, nossa, é uma coxa de retalha, né? Então a Bíblia, ela é um norte, é uma pessoa, Jesus Cristo é uma base, né? Por isso nós sempre, no cristianismo, o livro mais importante a se estudar é a Bíblia, porque tem muita gente que escreve muita coisa também, né? Mas nós sempre temos que voltar à Bíblia, porque ela vai falar conosco, ela fala com cada um de maneira individual. A Bíblia, ela nos revela a santidade do nosso Deus, o quanto nosso Deus, ele é santo, e expõe a nossa condição pecaminosa, né, irmãos? A hora que a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala, puxa vida, como eu sou pecaminoso diante do padrão moral de Deus na pessoa de Jesus Cristo, eu não sou nada. Né? Então a Bíblia tem isso, ela revela esse padrão moral de Deus, essa santidade de Deus, e a nossa iniquidade. Olha o que Romanos 3:23 fala. Sim, todos pecaram. Todo ser humano peca. Todo ser humano peca. Né? Todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Não tem jeito, irmão. Nós, pelo nosso esforço, nós temos que jogar a toalha e reconhecer. E a partir daí, com o suporte do Espírito Santo, procurar errar ao menos. Né? O nosso pecado nos torna inimigos de Deus, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Não dá para Ele, que é santo, conviver com o pecador. É impossível. E não há nada que nós possamos fazer, porque Isaías fala que a nossa justiça, a justiça do homem, para Deus são como trapos de imundície. E você sabe o que quer dizer trapo de imundície no texto bíblico? Era os panos que as mulheres usavam antigamente no lugar do modis, que se usa hoje, né, no período da menstruação. Então, para Deus, Ele faz essa comparação. É pano de imundícia a sua justiça. É um modus usado. Né? Então, as Escrituras, elas explicam, né, o que Deus fez para nos reaproximar dEle. Né? O que Ele fez através de Jesus Cristo para nos proporcionar uma reconciliação. 2 Coríntios 5:19 fala, olha, pois Deus estava em Cristo, recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando os pecados dos homens, daqueles que confiam em Cristo. Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Então só havia uma forma de haver essa reconciliação. Alguém morrer e pagar os pecados. Então quando Deus olha para nós hoje, nós que aceitamos a Cristo, Ele vê Cristo e Cristo é santo. Né? Só assim nós podemos ter um relacionamento com Ele. Não adianta um ímpio falar, segundo a Bíblia, que pede a Deus e Deus dá alguma coisa. Não adianta. Deus só dá através da pessoa de Jesus Cristo. O que Deus dá para o ímpio quando clama é a salvação. A salvação. A partir daí vem a cura, os bens materiais, vem tudo aquilo. Segundo a vontade de Deus. Mas o ímpio que não se humilha, ou seja, não reconhece, não pede a salvação, ele ganha um carro, falou que ganhou de Deus, mas não foi mesmo. Segundo a Bíblia, não foi. Né? Tudo começa com a salvação. Tudo começa com a justificação, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Então, Deus Pai enviou Jesus Cristo ao mundo, para que Ele, Jesus Cristo, se tornasse um sacrifício substituto, um sacrifício vicário, para pagar o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. E aonde que a gente vê isso? Aonde a gente vê isso? É na palavra de Deus. A palavra de Deus explica detalhadamente. Né? Primeiro ela professa, ela aponta o que vai acontecer no futuro. Depois, quando acontece, ela lembra que ela professou no passado. Quer dizer, não é... E 40, irmãos, 40 pessoas, num período de 4 mil anos, escreveram a Bíblia. As pessoas não se encontravam para poder... não, vamos sentar, fazer aqui um estudo para escrever a Bíblia. Não, cada um no seu tempo escrevia e deu isso. Totalmente organizado, totalmente alinhada. Tá? Então, é através da Bíblia. A Bíblia nos explica, né, que podemos receber o dom da salvação de Cristo. Se arrependermos de nossos pecados e depositarmos nele fé. Marcos 1:15 fala, finalmente chegou o tempo, anunciava ele, o reino de Deus está próximo, afastem-se dos seus pecados e ajustem sua vida e esta gloriosa a mensagem. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, irmãos, toda vez que nós pegarmos a Bíblia, nós temos que parar e agradecer a Deus por esse presente tão maravilhoso. Tentaram destruir, tentaram queimar. Até hoje, irmãos, isso aí está há mais de 2000 anos, pessoas querendo achar um erro, lutando contra a Bíblia, tentando fazer com que desaparecesse, e nela não desaparece. Não acha erro, porque a Bíblia é o verbo é Cristo. Então nós temos que ter essa consciência, quando pegar uma Bíblia, abrir uma Bíblia, ouvir uma palavra, agradecer a Deus por esse presente tão precioso, e louvar a Deus por tornar conhecido esse seu maravilhoso plano de salvação, e por nos alcançar, e pelo Espírito Santo. É uma palavra maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa, irmãos, é maravilhosa. A hora que você começa a ler a Bíblia como uma carta escrita por um pai amoroso, e que você começa a lembrar, a pensar no caráter desse pai, que é um pai amoroso, justo, que é o melhor para você. Sabe, é como se você estivesse conversando com Deus. Você vai lendo a Bíblia como se estivesse conversando com Deus, Ele falando, você ouvindo, respondendo, aprendendo com Ele, tomando posse das promessas, reconhecendo, criando dentro do nosso coração uma fé mais sólida, aquela esperança de um dia nós sermos testemunhas, agora oculares, de que Cristo ressuscitou. É maravilhoso demais, irmãos, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais, meu Deus do céu. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Eu não sei se você pensa assim, se pensa diferente. É, eu não sei se você sofre no corpo, na alma, nos relacionamentos, mas esse Deus que é o verbo que se fez carne, Ele quer o melhor para nós, e Ele pode fazer, Ele vai fazer o melhor para nós. Pai, obrigado pela Tua palavra, por esse tempo, obrigado pela Tua mensagem, Senhor. Oh, Deus de maravilha, muito obrigado, Pai. Pai, nós queremos pedir por aqueles que sofrem no corpo, Pai. Tira a dor, restaura a condição física, restaura os membros, órgãos. Dá a esse mais um tempo de vida, faça um milagre na vida desse que já está desenganado, esse que está em uma UTI, o Pai, esse que está passando por momentos, o Pai, na carne de sofrimento. Pai, faça um milagre nessa vida, para que ele tenha mais um tempo de ter uma reaproximação com o Senhor, que esse milagre sirva para ele te conhecer como um Deus próximo, e as pessoas que estão próximas a ele, firme na fé, e aqueles que não te conhecem, Senhor meu Deus, que venha conhecer, Pai, faça um milagre na vida desse, restaurando a saúde física, mas não seja conforme nossos planos, mas conforme o seu plano, ó Deus. Peço também por aqueles que sofrem na alma, no espírito. Pai, trabalha a vida espiritual, trabalha na alma dessa pessoa, trazendo esperança, confiança num tempo novo, Pai, sabendo que o Senhor é um Deus que sustenta. Pai, traga esperança aos desesperançados, traga confiança aos desconfiados, ó Pai. Traga fé para aqueles, Senhor Deus, que não confiam. Pai, nós cremos, ó Pai, que Tu pode trabalhar nessa alma. Trabalha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pedimos também pelos relacionamentos na família. Abençoe papai, mamãe, na união da família. Os irmãos, que haja união entre os irmãos, que haja união entre os filhos e os pais. Abençoe, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Também na área governamental, ser com o governo, Senhor meu Deus, ser como nós, cidadãos, que a Tua mão forte possa se fazer presente, trazendo união, trazendo paz nesse relacionamento. Abençoe também a sociedade, no trânsito, no comércio, em todos os locais. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós oramos que nós acreditamos, nós oramos porque nós esperamos, nós oramos que nós temos confiança, por isso nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.